Olá, sejam bem-vindos. Este é o Manafix Podcast, episódio de número 26. Hoje no podcast tenho aqui comigo a presença de Thiago Jaquelli. Olá, jovens. Leonardo de Castro, ou Fadinha. Fala, galera. João Cláudio, da Pochete. E aí, galera, beleza? E eu sou o Tomás. Hoje no podcast vamos falar do GP Porto Alegre, que aconteceu no último fim de semana. Vamos abordar também o mini-mi dos Planeswalkers e lançamento de Modern Masters. Também vamos falar rapidamente do que acontece na próxima semana, incluindo o Grand Prix em Orlando. Vamos começar então com o GP Porto Alegre, do qual temos dois jogadores e um membro da equipe técnica participando do episódio de hoje. O GP Porto Alegre, para quem não sabe, foi formato standard e foi vencido pelo Vitor Fernando, vulgo Pelezinho, jogador carimbado aí do circuito de PTQs, levou aí o GP com Temur Tower e um top 8 que teve maioria de brasileiros, mas também dois argentinos. Fadinho e João estavam lá jogando, representando o Manafix. E o Jaquelli também estava por detrás das câmeras, como o cara do som, assim como ele faz aqui no podcast. Jaquelli, antes da gente falar de Magic, conta um pouco da sua experiência com a equipe do GP e a produção do streaming para o Twitch. Olha, quando o Vili me chamou para fazer parte do stream, eu fiquei sensacionalmente satisfeito, cara. Isso foi uma tirada de onda humilde? Você começar com quando o Vili me chamou? Não, tipo, alguém precisava me chamar, né? Eu poderia ter se oferecido. A equipe era de quatro pessoas apenas, a equipe técnica. Tirando os narradores, né? O Hit Hagen e o PV. O suporte da Wizard não foi muito... Eu achei que fosse ter um suporte maior. O suporte da Wizard foi deixar a gente fazer o streaming. Daí o Vili montou uma equipe técnica de quatro pessoas, que era eu ia cuidar do som e eu ia cuidar da área de jogo. Eu que trabalhar junto com a Wizard para escolher quem que ia aparecer e recepcionar os jogadores e tudo mais. Daí tinha um chileno, o Jorge, que ia ficar operando o computador e monitorando as coisas, ver se alguma coisa estava dando errado. E dois youtubers que iam criar conteúdo e editar e colocar ao vivo nos intervalos das rodadas. Assim, a gente estava ridiculamente understaffed. Foi um negócio, tipo, antes e depois do dia de torneio, todo mundo fazia tudo. Testar a câmera, passar cabo, ver se as coisas estavam funcionando, tipo, passar fita e fazer aquela coisa de contra-regra e ficar montando as gambiarras. E assim, a gente não teve diretriz nenhuma, a gente descobriu várias coisas, que a câmera... O tamanho do cabo depende da câmera para poder chegar a imagem no computador. A gente descobriu muitas coisas no dia. E foi a primeira transmissão oficial de um GP na América do Sul. A gente teve vários problemas, óbvio, porque ninguém era profissional da área de fazer streaming, tipo, in loco. Mas no final todo mundo ficou, o pessoal do Wizard ficou bem satisfeito. O Hit Hagen quebrou tantos galhos que ele era tipo o nosso quinto membro da equipe. Ele não era só o apresentador, ele acabou sendo o produtor. Que irado. Pense numa pessoa gente boa. No fim ele acabou tendo que prestar tipo, uma câmera dele, porque as câmeras que a gente tinha não estavam dando conta. Assim, foi um perrengue, mas foi a primeira transmissão, então tipo, agora a gente já viu que é possível. Então tomara que tenha outra em São Paulo para a gente usar a experiência que a gente teve nesse GP, tanto eu quanto o resto da equipe, né? E tomara que a equipe cresça também. Muito bom. Eu estava assistindo de casa e, cara, estava legal de acompanhar, assim. Não estava não tava nada que você falasse assim, não tem como assistir. Dava para ver que tava tendo alguma coisa pegando ali, principalmente com a imagem, mas deu para aproveitar muito bem. Teve uma hora que eu não ouvi o PV, só ouvi o Hit Hagel. Mas deu para aproveitar bem. Foi legal ter um GP no Brasil sendo transmitido, sabendo que tinha parte da galera ali trabalhando por trás das câmeras e também tendo o PV como comentarista, que foi muito bacana. Foi bem legal. Assim, a gente teve vários problemas por falta de experiência mesmo, tipo, simples falta de experiência. O lugar onde estava a área do feature match era do lado dos anúncios, então isso atrapalhou muito o som. A gente não conseguiu isolar muito os narradores do barulho do torneio. Teve vários problemas desse tipo, que não tem o que fazer. Tipo, não vieram pessoas de fora que já fizeram isso várias vezes para ensinar a gente como é que faz, né? É, você teve que aprender na marra, né? É, e é o único jeito de aprender, né? Botar no ar e ir consertando as coisas que estão dando muito errado. Quer dizer que a concessão da Wizard foi basicamente só deixar usar o canal deles e mandar o Hit Hagel. É, a concessão foi exatamente isso. Tipo, estou deixando você usar o meu canal. Vou mandar um cara para narrar. Ponto. Pronto, acabou aqui. Pronto, acabou. O resto vocês se viram. É verdade, Jaqueline, que você tinha ordens expressas de escolher decks aleatórios que não fosse o Mardu nem o Sahiri para aparecer na câmera? É que ele já sabia que isso ia acabar acontecendo nas rodadas finais, né? Não era tipo, vamos botar decks aleatórios a qualquer custo. No final ia ter um monte de Mirror de Mardu. E na verdade não aconteceu, porque no top 4 tinha um Mardu. No top 8 até tinha mais de um, mas no top 4 só tinha um Mardu. A gente sabia que não ia ter mais Mirror. Eu acho que o pessoal já estava preparado para o Mardu e o metagame se desenvolveu naturalmente. Assim, tipo, tinha bastante Temur Tower e Temur Marvel. E outros decks engraçados. Tinha o deck do Horyx que apareceu algumas vezes na câmera. BR Eldrazi. Falando em decks e metagame, João, você jogou do quê? Então, joguei de Four Color Sahili, né? Baralho consistente, já que o gato não foi banido, né? Vocês lembram da minha previsão que eu disse que 100% de chance do gato ser banido. Ainda acho que ele vai ser banido em algum momento antes do próximo Pro Tour. E eu disse que não ia banir nada, só para deixar claro. Você acertou a previsão, que não foi a única que a gente fez no último episódio. Foi bem mandinar o episódio. Então, aí eu fiz 11-4. Acabou que eu enfrentei o Horyx com um engraçado BR Eldrazi e perdi para ele, né? Ele tava lá disputando ainda uma chance no top 8. Mas o torneio foi legal. Infelizmente, meu desempate foi ruim. Eu acabei ganhando um prêmio menor lá de dólares. Mas, assim, é aquela coisa: eu enfrentei 8 Mardu durante o torneio. E acabei perdendo para um só e para uns outros decks realmente aleatórios. BR Eldrazi, um BG Delirium, um RG Energias. Eu gostei do torneio. O torneio foi um espaço muito bom, né? Pouco distante do centro de Porto Alegre, mas grande, segurança e tudo mais. Achei o torneio bem organizado. Começou na hora, que é importante, né? O pessoal terminou cedo, né? Relativamente cedo. E o seu resultado de 11-4 deixou você o quê? Top 34? O top 35, né? Mas o suficiente para dois pro point, né? Agora que são importantes para mim, né? E começa bem na Siso, né? Melhor do que não premiado, né, Fadinha? Começa bem na Siso. É isso aí, é confiança. O jogador Pois começa a é. vencer quando ele começa a acreditar que pode vencer. Sim. E você, Fadinho, jogou do quê e foi como? Eu joguei de Mardu. Eu fiz 10-5. E eu fiquei fora do top 64 por alguns décimos, milésimos, sei lá, de oponente match. Fiquei em 67º. Mas ok, fiz um pro point. E eu acho que as partidas que eu perdi, eu não tinha muito o que eu poderia fazer. Acho que um game no torneio inteiro eu podia ter jogado um pouco melhor, então minha lista poderia ter sido um pouquinho melhor. E eu talvez tivesse ganhado por causa disso, mas todos os outros foi realmente, não tive muito o que fazer, não. Por que você escolheu jogar de Mardu? Eu escolhi jogar de Mardu porque é o melhor deck. Na verdade, eu acho que o melhor deck do formato não é o Mardu. O Mardu, ele é o melhor deck do formato no sentido de que ele é o melhor deck que ganha do Four Color. Eu acho que o Four Color é o deck que define o formato, não é o Mardu. O Four Color, ele é o baralho que oprime as outras estratégias de existirem no formato, porque o combo é muito poderoso. Combo de duas cartas que você consegue curvar, no turno 4 você ganha o jogo imediatamente. É, isso oprime muitas estratégias mais lentas, como mid-ranges e controls. E por causa disso, o Mardu, que é o melhor deck para lidar com o combo, porque ele tem tantas cartas boas contra o combo, como o Heart of Kiran, por exemplo, que é muito bom contra a Sahili, como o Alliance Disintegration, que é muito bom contra o combo, porque você consegue matar o bicho e o Planinaut. E como o Mardu é muito bom contra o combo, ele acaba sendo o melhor deck de formato, e o Four Color é a melhor iteração do combo para ganhar do Mardu. Então, o metagame vira esse Mardu contra Four Color, e nesse sentido, Mardu contra Four Color, nesse metagame, eu prefiro o Mardu, porque ele é melhor contra o Four Color do que o Four Color é contra o Mardu. Então, eu acho ele o deck melhor posicionado. Ele não é o melhor deck, mas ele é o melhor posicionado. E mesmo se não existisse o Four Color, eu acho que o Mardu ele ainda seria bom. Ele não necessariamente seria o melhor deck. Eu acho que ele é o melhor deck hoje em dia porque ele é o melhor posicionado. Essa última colocação é curiosa, mas faz sentido porque ele é o segundo melhor deck. Se existisse o combo, ele seria simplesmente o melhor deck. E estaria na frente por isso. Se não existisse o combo, ele seria bom, mas ele não seria necessariamente o melhor deck. Como existe o combo, ele é bom, e ele é o melhor deck porque ele é bom contra o combo. Então ele ainda seria bom, mas ele não seria necessariamente o melhor deck. Ele ainda seria tier grande. O que que você acha disso, João? Você acha que, essa avaliação do formato está precisa? Eu acho que ela está bem próxima da realidade, apesar de eu não ter certeza que o Mardu é bom contra o combo. Eu, particularmente, enfrentei 8 Mardus, ganhei de 7, perdi para 1. Um bom top deck do meu oponente. Mas ele explica realmente, o Mardu é um deck muito forte, bem posicionado, até contra outros decks também, concordo. Não concordo totalmente, não. É porque o que você diz é que você enfrentou 8 Mardus e ganhou de 7. É porque o seu deck é completamente feito para ganhar do Mardu. Esse seu combo, ele é a melhor versão contra Mardu. Imagine se você estivesse jogando com esse combo numa versão diferente, num Jeskai Control, por exemplo. Como tão ruim ele seria contra o Mardu? Porque especificamente as cartas do Mardu são muito boas contra as cartas do combo. É contra o combo que ele é bom, não é necessariamente contra o deck Four Color que ele é muito bom. É, e é por isso que esse Temur Tower também deu uma levantada, né? Porque ele tem cartas muito boas contra o combo e também contra o Mardu. Sim, sim. E também porque, como esses dois decks já faz um bom tempo que só existem eles dois, eles cada vez mais se modificam para ganhar deles mesmos e esquecem o resto, né? Porque o resto praticamente não existe. Sim. E o deck de combo ganha do resto mesmo sem considerar o resto, né? Sim. Você bota um peso numa balança para um lado e você tira peso do outro lado, né? Você não pode cobrir todas as bases. É aí que essa galera tenta beliscar um pouquinho, né? Puxar a corda pro lado deles. Exatamente. É, e foi assim que, de uma certa forma, o Pelezinho não ganhou, né? Exatamente, o Pelezinho, na verdade, ele deu uma tunada própria no baralho, né? Temur Tower, que usa o artefato Dynavolt Tower, que gera um monte de energia. É, tem muitas versões desse baralho rolando por aí, mas ele fez uma versão totalmente sem criaturas, só com quatro Gearhulk azul, e ele tem várias cartas que respondem o Scrap Heap Scrounger, que são cartas que exilam. Então, ele tem uma massa crítica muito grande de contra-mágica e carta que exila do cemitério. E aí, acho que ele foi muito feliz nessa escolha dele, né? Obviamente, jogando muito bem, com baralho muito treinado. Aí ele conseguiu fazer top 8 e ganhar o torneio. Esse top 8 foi bem internacional. Teve 4 brasileiros, 2 argentinos, 1 chileno e 1 peruano. Eu nem sabia que peruano jogava Magic. É, voltando nos decks que vocês escolheram jogar, o Fadinha falou que o deck do João era um 4-color meio adaptado para ganhar do Veículos. E que a lista do Fadinha talvez não tenha sido a melhor para o torneio. Vamos olhar para uma dessas coisas de cada vez. O que você fez com a sua lista para adaptar ela para ganhar do deck de mar do João? Então, a minha lista tem uma diferençazinha, que é a seguinte. Eu dou muito valor ao Tamiyo, que é um planinauta das cores do Bunch. Ele tem 2 habilidades que são muito fortes contra o Mardu. Uma via criatura e artefato, e a outra é punir todos os atacantes, né, comprando que ele dá uma habilidade lá que os atacantes te dão carta. É, mas a carta que faz a diferença no meu baralho mesmo é um Essence Flux, que é uma mágica azul de uma mana que tira a criatura e devolve a criatura para o jogo. Eu ganhei de muitos oponentes de Mardu lá em resposta às remoções no gato. Né? Eu ia fazer o combo com aquela mana azul marota ali sobrando. Aí o sujeito achava que ia matar o gato. E aí o gato brincava e combava tudo de novo. E aí boas partidas com isso. Então era uma lista bem tunada contra esse Mardu. E também muito testada. Né? Eu joguei bastante partida com esse baralho. Essa foi a mesma lista que você jogou no RPTQ, João? Praticamente a mesma lista. Só para explicar como a carta funciona, você dá blink no gato e aí a habilidade da Sahiri, ela perde o alvo. Mas o gato dando blink, ele blinka a Sahiri e aí você começa tudo de novo. Exatamente. E a sua lista, Fadinho? Por que você achou que não, talvez não fosse a melhor versão do baralho? Eu acho que bom, no macro, a minha lista estava certa, a minha lista estava boa, era daquele jeito que deveria ser mesmo, mas eu acho que a minha lista estava tipo umas 2 ou 3 cartas off. Eu acho que provavelmente eu deveria ter usado a terceira vacina no main deck, por exemplo. Eu usei só 2, eu joguei com a lista, com a mesma lista que o Paul Ritzel jogou, fez top 8 no Grand Prix New Jersey na outra semana. É, que é basicamente o Mardu focado para ganhar do Mirror, que é o Mardu quase sem vermelho, só splashando vermelho para One Last Disintegration, e focado no Fatal Push, com a mana base feita para gerar preto mais consistentemente. E no lugar dos motoristas, as balistas, que também são muito melhores no Mirror do que os motoristas. Sem o motorista, sua mana consegue castar o Fatal Push mais fácil. Então, eu acho que no macro, essa estratégia era certa, porque o Mardu ele ainda era o mais popular, ainda era o deck mais popular do formato, e o segundo mais popular, que é o 4-color. Apesar do Fatal Push não ser tão bom contra ele. Não é ruim, não é tipo unplayable, e as balistas, que são cartas muito boas no Mirror, também são muito boas contra o 4-color. Então, eu acho que essa lista era melhor nos 2 matches, independente de se o Fatal Push era bom contra o 4-color ou não. Então, eu acho que isso estava certo. Agora, o que eu acho que eu poderia ter feito diferente é que eu decidi jogar, eu ainda estava muito em dúvida em qual deck que eu ia usar, se era o 4-color ou se era o Mardu, até a quinta-feira. Quando eu decidi jogar de Mardu, E quando eu também decidi que essa era, que eu achava essa a melhor lista. E como eu só decidi isso na quinta-feira, não deu muito tempo de jogar, não deu muito tempo de treinar com essa lista especificamente. Eu treinei bastante de Mardu, mas bastante de Mardu, tipo, com o deck, com várias listas diferentes, mas eu não treinei o suficiente com essa lista para entender que eu precisava ter mais uma vacina no main deck, porque algumas das cartas do main deck, tipo a terceira Thalia ou a quarta Balista, não eram tão necessárias quanto a terceira vacina, exatamente porque a vacina é mais poderosa nesses dois matches. E no meu side, algumas das cartas do meu side eu também deveria ter entendido. Tipo, o meu side ele era feito como o side do Paul Ritson, né, que eu joguei com ele. Ele era feito para você poder sidear de várias maneiras diferentes no Mirror, porque o Mirror, o matchup dele é muito complexo. Ele é um matchup que veio evoluindo com o tempo. No começo, o Mirror de Mardu era basicamente quem começa a ganhar, porque a carta mais importante era o Heart of Kira. Aí as pessoas começaram a evoluir o match, tipo, colocar cartas que matam o Heart of Kira, como o Release the Gremlins, mais cartas que matam o Heart of Kira, como o Release the Gremlins e o Fatal Push, e deixaram o Heart of Kira menos eficiente no matchup. E aí, por causa disso, o matchup teve que... Os baralhos tiveram que ir um pouco acima, usar algo que não fosse o Heart of Kira para poder ganhar o jogo. Aí começaram a aparecer as cartas maiores, como Planinautas, a Avacyn, o Sky Sovereign, o 6-5, etc. Aí, basicamente, foi isso. Foi acontecendo isso. Durante várias semanas, o Mirror foi assim. Eu estou usando tal carta de estratégia nesse match. Então, beleza, eu tô ganhando de todo mundo. Aí, na semana seguinte, estão usando a carta para ganhar daquela carta que eu tava usando na semana passada e uma carta diferente para ganhar o jogo. E isso foi acontecendo várias e várias vezes, até que o deck ele desenvolveu vários espectros de como o matchup consegue se comportar, como você consegue jogar esse matchup. Desde o full agro, que aconteceu no começo com o Heart of Kira, com a melhor carta, que começava, ganhava, até o full control, que era o mais recente, com full Planinautas e Oath of Liliana, e Sorin, que era o Planinauta maior que as pessoas estão usando. E até mesmo Painful Truths, a carta que é feita, que foi colocada lá para ser a Trump no full control. Quando os dois sideiam no full control, o Painful Truths é muito bom, porque ninguém está pressionando ninguém, e o grind depois com Planinautas vai ser muito real. E por causa disso que o Painful Truths estava no deck. Então, basicamente, o sideboard foi construído para ele poder ser sideado de uma maneira que você pudesse ir um pouco maior do que o seu oponente estava fazendo em qualquer um desses espectros. Então, não existia uma maneira específica de sidear no Mirror. O que existia, você tinha que realmente fazer o guessing game com o seu oponente, né? Você tinha que tentar adivinhar o que ele ia fazer. Tem vários fatores que podem fazer você adivinhar o que o cara vai fazer, como, por exemplo, se ele está jogando com a lista mais voltada para o vermelho, você sabe, tipo, por exemplo, se ele faz uma montanha no game 1, você sabe que ele dificilmente está jogando com a lista mais voltada para o preto, porque a lista mais voltada para o preto não tem montanha, só tem pântano. E se ele está jogando com a lista mais voltada para o vermelho, ele é mais provável de sidear num dos espectros mais agro do deck do que num dos espectros mais control. Então tem vários fatores assim que você pode usar para poder adivinhar o que o oponente vai fazer e sidear conforme. Apesar de o meu sideboard era muito bom em fazer isso, eu poderia ter imaginado que alguns desses espectros não eram tão necessários e eu podia ter cortado cartas para poder colocar algumas outras que eu precisava, como, por exemplo, eu poderia ter tirado uma das cartas do main deck que eu falei que eu não achava tão boa, como a quarta balista ou a terceira talha, para colocar a terceira vacina, e colocado elas no side no lugar de uma dessas cartas que eu podia ter tirado porque aquele espectro não era tão necessário. Então, tipo, esse tipo de coisa que era realmente até muito pequena, que eu poderia, que talvez, mesmo se eu tivesse treinado, não tivesse visto, mas que eu poderia ter feito um pouquinho melhor. Mas, de qualquer maneira, não era muita coisa. Provavelmente é um pequeno desvio de não ler o metagame daqui, talvez fosse um pouco mais simples. Sim, exatamente. E provavelmente não ia também fazer vários pontos percentuais de diferença na sua performance. Né? Não sei se eu expliquei direito, se ficou muito confuso. Se... eu acho que se tivesse alguns gráficos e tabelas acompanhando na tela, seria mais fácil, mas não consegui acompanhar por aqui. Tá bom. Vamos falar de Planeswalkers, então? Rolou um bafafá, um mimimi, né? Em relação aos Planenautas, né? Na verdade, tem um rapaz que é Saffron Olive. Ele fez um artigo pro MTG Goldfish, meio que metendo pau nos Planenautas, dizendo que a maior mudança que teve no Magic nos últimos tempos, não foi a Mítica, não foi isso aqui, não foi isso aqui lá, foi a introdução dos Planenautas, que é um encantamento permanente que fica na mesa fazendo habilidade por turno. E aí, por eles terem o princípio de ser o herói do Magic, ter a cara do personagem, igual todo jogo tem, né? O personagem principal, a Wizards acaba tunando demais os Planenautas, porque eles têm que ver jogo, principalmente competitivo, para aparecer na câmera, né? Qual é o sentido de ter um herói e ele não aparecer? E eles acabam tornando o jogo muito dependente de Planenauta. Basicamente, eu concordo um pouco com ele, porque você tem esses Planenautas puxados aí, tem o Gideon, você teve aquela agência pequena lá que era, dominou o formato na época de Origens, você tem a Liliana, que domina no Modern, dominou. Esses Planenautas, eles são muito poderosos, porque passou um turno com ele vivo, ele vai ganhar o jogo. Procedimento ali, a partir do você fica ativando o bicho 10 vezes e ele vai acabar carregando o jogo sozinho nas costas. E o grande mimimi teve um artigo, se eu não me engano, do Ross Marion no Star City, defendendo os Planenautas. E aí, né, o pessoal falando aí se é a favor, se é contra, né? Eu sou meio contra, eu não gosto muito de uma carta que ganha sozinha, não. Eu já tô enjoado do Gideon no formato. Né? A Chandra é igualmente poderosa, né? Você tem Planenautas que ganham sozinhos, desde a Shiok até outros Gideões antigos. Sempre teve um Planenauta roubado que irrita muito, porque ele entra lá, se você não resolver naquele turno, acabou o jogo. Fadinha, a gente estava falando fora do ar e você estava defendendo a existência dos Planeswalkers, o que você acha? Eu gosto porque torna o jogo um pouco mais complexo. Eu acho que quanto mais complexo, mais divertido, pelo menos pra mim. Mas nesse caso, eu acho que o problema não é da carta, por causa disso que eu acabei de falar. Eu acho que o tipo de carta, ter um tipo a mais de carta, torna o jogo um pouco mais complexo, um pouco mais divertido. Eu acho que o problema mesmo é saber dosar o poder dos Planenautas, porque eles têm que fazer de um jeito que ele seja poderoso o suficiente para que apareçam nos decks competitivos do Pro Tour para poder promover o jogo, né? Porque os Planenautas, como o João falou, são os heróis da história, eles precisam aparecer, e ao mesmo tempo não serem poderosos demais, ou então eles printam algo poderoso, muito poderoso, mas também printam então algo que seja uma resposta quase tão eficiente quanto pro Planenauta. Por exemplo, imagina como teria sido o reinado do Jace pequeno se tivesse Fatal Push no formato, como teria sido um pouco diferente. Assim, eu acho que essa é uma outra questão, né? Essa última questão que o Fadinha levantou é uma outra coisa que o Wizard já se pronunciou a respeito, que eles estão fazendo ameaças muito melhores que as respostas. Eles já falaram que vão, que perceberam isso e vão começar a equilibrar mais as coisas. Duas coisas que, se eu mandasse muito no Magic, que nunca teriam acontecido: carta foil e Planeswalker. Por mim, agora que tem os Planenauta, a gente tem que aprender a jogar com a existência deles. Mas eu sou contra a existência. Eu acho que você faz uma criatura que vai ficar jogando uma mágica extra por turno, sem gastar mana. Tipo, você faz e o cara é obrigado a responder meio que automaticamente, senão você escorre muito pra frente no jogo. É, mas então, isso daí só é verdade se a habilidade do Planinauta valer uma carta inteira. Então, o importante é dosar o poder do Planinauta, não é? Não é o tipo da carta em si. É o tipo da carta que sim, porque você jogar uma mágica grátis por turno, ela nem precisa valer uma carta inteira. Se é grátis, tipo... Sim, mas não é que não precisa valer uma carta inteira pra ser boa. Precisa, se valer uma carta inteira, é boa demais. Quanto menos de uma carta valer, aí melhor vai ser no sentido de menos opressivo. É, mas ao mesmo tempo, por questão de marketing, eles têm que fazer os planos serem muito bons. Então a margem para ele ser opressivo... Não digo opressivo, tipo o Gideon. O Gideon é absurdo. Tipo, ele é justo, mas ao mesmo tempo ele está na margem da opressão. Assim, tipo, se o cara faz o Gideon e você não responde ele em um turno, você está muito, muito, muito para trás. Daí ele começa a atacar, e daí você se posiciona muito para trás. Eu acho que o jogo era bem complexo, já era bem complexo antes. Eu entendo que a Wizard queira levar o jogo para a mesa, para os permanentes, mas você criou um tipo de carta que tem margem para ser abusiva, com frequência. O problema dos planos é que todos eles têm a habilidade de Fog ganha 5 de vida e mais o que eles fazem, né? Eles têm que ser atacados. Mas isso não é um problema. Isso é algo bom. Você pode matar ele batendo. Tipo, se você estiver atrás, o negócio não é tão bom. É, eu acho que a questão toda não é a vida. A questão toda é que você pode matar ele batendo, mas também você pode ver pelo outro lado, que você basicamente só pode matar ele batendo. Que tem pouquíssimas cartas que vão tirar eles da stack. E é muito fácil defender um Planeswalker. Pelo primeiro turno, que é onde ele vai fazer a maior diferença. Que depois que você desvirou com ele na mesa, aí realmente complicou para o seu oponente. É muito fácil você preparar um board, né, uma mesa, onde o Planeswalker que você vai jogar vai ficar seguro. Sim, eu acho que realmente a solução para isso é fazer respostas que sejam boas mesmo. Fazer cartas tipo Hero Downfall, que fala, que dizem destrói o Planalto algo e pronto. Instant, né, por favor. Porque o Ruinous Path ninguém merece, né? É. Assim, ontem eu vi naquele Magic Mics, eles fizeram alguém... Não lembro quem que fez um artigo falando que eles poderiam fazer um bloco sem Planenautas para ver como que é o Magic atual sem Planeswalker. Isso só num bloco, né? Porque no T2 vai ter, obviamente. É, ver como que... Bloco, né? E ninguém joga bloco, mas tipo, fazer uma coleção que não tenha, ou tipo, um plano onde os Planenautas não tenham chegado ainda. É, alguma coisa assim para ver então, como é o Magic. São infinitos só por chance algum nunca foi visitado por nenhum Planenauta. Pelo menos um não, infinitos. Eles deram essa ideia, tipo, eu fiquei curioso para saber como seria um formato sem Planenauta. É, eu acho curioso mesmo, apesar de eu ter falado tudo isso. Eu acho que os Planenautas são interessantes. Eles colocam, claro, um certo nível de restrição no deck building, porque você não pode querer jogar muito, muito na stack, muito para trás, enquanto seu oponente tem um Planeswalker que é uma bomba relógio fazendo tic-tac todo turno. Eu acho que o importante é eles melhorarem. Se eles melhoram as removals, já melhora muito. Tipo, se eles fazem burns melhores, ou se eles fazem as removals que destroem criatura que custam muito também destruírem Planinauta já melhora muita coisa. Pois é. E a Wizard sempre falou que quis fazer o jogo mais interativo, né? Porque uma reclamação de muitos decks que foram os decks competitivos mais bem-sucedidos nos primeiros 10 anos do Magic eram, é que eram decks não interativos e que tudo acontecia na stack e não na mesa. A questão toda é que os decks de hoje, se você for olhar os standards de hoje, apesar dos dois decks jogarem na mesa, é, eles interagem muito pouco. Meio que um dança em volta do outro, mas os dois decks podem simplesmente, ou um deles ataca o outro ignorando o que o outro vai fazer, ou então um tenta combar também e tem pouquíssimas respostas pro combo. Então eu não acho esse Magic necessariamente mais interativo do que o Magic que acontece na stack com os decks de combo e controle à moda antiga. Então eu acho que a Wizards precisa melhorar nesse sentido, talvez fazer mais respostas e mais necessidade de interação entre os decks, que não seja ninguém bloqueando, porque aí o jogo realmente ficou horrível. Mas precisa ter mais interação de verdade e não só carta na mesa que o número no dado sobe a cada turno e chamar de interação. Interessante que nesse formato o próprio Dynavolt Tower é um deck hiper interativo, né? Você tem todas as cartas do deck interagem de alguma forma, ou school control, né? Aquele azulão mesmo que o cara fica fazendo tudo no passe. Sim, é um deck bem interessante até de assistir os jogos. A gente conseguiu botar na câmera alguns Dynavolt Tower lá e foi... Tem aquele feeling do Magic de antigamente. E é muita resposta. É com certeza o deck mais interativo desse formato aí. É, mas o fato agora é que os Planinautas não vão embora, né? Vai ter um filme do Magic, com certeza... Jace Superstar pegando o personagem principal, seguido de perto pelos outros quatro, né? E aí a vida que a gente tá agora é a vida que segue. Esse negócio do filme do Magic é outra coisa, né? Tipo, desde que eu comecei a jogar Magic ia ter um filme do Magic. Esse filme do Magic estão me prometendo faz muito tempo também. Eu não vejo nem notícia, tipo, ah, vai sair daqui a 3 anos. Na minha época, a Kim Basinger ia ser o Anjo de Serra. Nossa. Essa aí. Essa é mais velha que eu. Essa é bem ifarsas.com. Eu confesso que o filme do Magic tá todo mundo esperando e eu gostaria de continuar esperando. Eu também. Essa semana saiu Modern Masters no Mall, alguns dias depois de ter saído na vida real. É um negócio que geralmente leva um pouco mais de tempo, mas como Modern Masters, as cartas já existiam todas antes, então acho que leva menos tempo, né, para conseguir lançar uma edição depois do lançamento em papel, mais fácil implementar. Na verdade, acho que só não saiu junto porque o dia que o MOL atualiza é na quarta. Acho que é o único motivo para não ter saído junto. Entendi. E parece ter... gerou bastante flutuação nos preços das cartas, né? Algumas cartas caíram bastante e também teve um movimento na carta Merchant Scroll, um negócio muito muito pontual, mas o João, que gosta desse assunto de especulação de cartas, não sei se ele sabe explicar. Claro que eu sei explicar. Merchant Scroll, ele apareceu numa lista de Storm, né? Que fez top 8, se eu não me engano, no Star City. Duas listas de Storm. E é uma carta muito antiga. E aí o que acontece? Ela estava num preço muito baixo, né? Ela é de... Rapaz, Fortaleza, foi de oitava, alguma coisa assim. A última edição dela foi em oitava. Ela é de Terras Natais. Pior set do Magic. Exatamente. E aí uma carta que tem muito, muito, muito pouca no mercado. Fez um top 8, todo mundo corre atrás dela, dá um super spike, obviamente. Sim. E as cartas de Modern Master, basicamente o que acontece? Elas A box era muito valiosa. Então todo mundo quis comprar booster. Aí a box, né? Todo mundo abriu. Aí passou a ter um monte de carta a mais à disposição das pessoas, né? Aí começa a entrar a carta em loja. E aí o preço vai lá embaixo. É até atingir um equilíbrio, né, onde a demanda vai dar conta do suprimento. Eu acho que esse bottom dessas cartas, tipo a Blood Moon perdeu metade do valor, algumas fetch passaram para o stand, já aconteceu e daqui para frente elas vão começar a subir. Porque se o pessoal não está comprando a box, porque elas já não valem mais tanto, então significa que não vai ter mais tanta carta no mercado. Todo mundo que pegou o gostinho de mod, que entrava no mod, precisa de 4 de cada um monte de coisa. E aí essas cartas que estão bem baratas agora vão começar a subir gradativamente até a próxima Modern Master. É, o Modern Master tem uma... Ele tem uma coisa engraçada que as pessoas normalmente não prestam atenção. O Modern Master faz subir absurdamente o preço das cartas que não estão nele. Porque é muita gente entrando, aproveitando o Modern Master para entrar no formato. Ele, ao aumentar a oferta da carta A, ele aumenta a demanda da carta B. E aí a carta B fica mais cara. Exatamente. Só que o spike causado por isso é muito maior. Se você for fazer bem a conta, é bem maior do que o que ele... Parece formato muito mais do que ele barateia o formato. Porque ele faz muita gente entrar e aumentar muito a demanda. E não aumentar tanto assim a oferta. E vale a pena, para quem quer entrar no formato, investir em Modern Masters? Olha, eu acho que vale porque é uma edição que tem o principal do Modern, que são as Fatlands. Né? Então, se você quer jogar Modern, você tem que ter Fatland primeiro passo. E aí você vai conseguir alguns, né? Vai trocando, vai pegando todos iguais, da que você gosta mais. E aí você vai conseguir umas staples, que aí você, mesma coisa, você vai abrir uma carta cara, uma carta barata, e depois você vai, né, como todo jogador de Magic tem que fazer, trocando, vendendo, comprando, até ter. Mas eu acho que é um bom ponto de entrada, não acho ruim, não. Quem quer ter uma entrada ampla, né? Ter uma coleção de mods, não só um deck. É uma pool de cartas jogáveis. É, mesmo para quem quer ter só um deck, ele pode comprar a box e para ter carta para trocar e ir trocando. Teve o vídeo do professor do Tolarian Community College. Ele estava numa loja, eu disse, vou abrir a box, se eu fizer a conta de quanto que eu ganhei nessa box, se valer mais que a box, vou comprar outra. Ele comprou 7 boxes seguidas. Nossa. A sétima box que não deu o valor esperado da box fechada, só. Interessante. Mas ficou off por quanto, assim? Foi por pouco. Foi por 10, 15 dólares. Isso na sétima box que ele comprou seguida. Então vale muito a pena você comprar e abrir. É, não é que vale muito a pena, né? Vale a pena. Não, vale a pena, porque se você não joga Modern, você compra essa box e daí você tem... Então, a box no Brasil está 1.100. 1.100. Você vai ter 1.100 de cartas para trocar, no mínimo. Com esses 1.100, você monta, termina de montar o deck que você quer. É verdade. Mas, ainda assim, tem um risco e tem um trabalho envolvido, né? É, mas o hobby é isso, né? Se a pessoa está afim de abrir booster, né? Ou ainda melhor se ela tiver... um grupo querendo draftar. Exatamente. O Master é muito legal. Vale a pena jogar. Tem várias estratégias. É bem intensivo. Eu recomendo abrir a box sempre jogando draft. Ele é um formato que, apesar de ser um formato de reedições, ele é curado de uma maneira que tem para montar decks que fazem sentido no draft, né? E os arquétipos que estão dentro do Modern Master são interações que são essa, as interações são não aconteceram na época que essas cartas saíram pela primeira vez. Então, apesar de ser um reprint, o draft é totalmente diferente das edições anteriores. Só vale a pena você abrir o booster se você estiver draftando. qualquer booster, de qualquer jogo. Pokémon Sim. não tem draft, tá? E se o jogo que vocês gostam não tem draft, não vale a pena você jogar. Escolha outro. Pokémon não tem draft? O Xuxa já me falou que foi jogar um draft uma vez. Não tem draft ou o draft não é reconhecido pela Nintendo, etc? Não tem draft, nem é reconhecido. Fechando então o podcast. Próximo fim de semana, mais um GP agora em Orlando. É Limited de Kaladesh e Ether Revolt? Exatamente. Isso. Kaladesh e Ether Revolt. Então você pode usar Sahir, você pode usar de veículos, mas provavelmente você não vai estar usando da mesma maneira degenerada que... Vai estar sim, você pode estar jogando de helicóptero. Smuggler Copter, ele não está banido. Smuggler's Copter é válido nesse formato. E dá para abrir Sahir e Feridar Guard. Dificilmente você vai castar os dois na mesma partida, mas alguém vai tentar. Vai dar. E se conseguir, vai ser difícil alguém ter resposta na hora. E o GP é em Orlando, que o João recomenda como o GP Compras, o famoso GP Moamba. Vou refazer. Você que está nos Estados Unidos, eu recomendo que você vá na Disney, vá no Orlando Studios, faça bastante compras, vá com essas lojas de Magic daí, que são bem legais. Bom GP para você que está aí nos Estados Unidos forrando. Exato. E na volta, manda um abraço para os nossos amigos da Receita Federal. Então chegamos ao final de mais um episódio do Manafix Podcast. Obrigado a todos que ficaram conosco até o final. Jaqueline, onde os ouvintes do Manafix Podcast podem te encontrar? No Twitter, @_Jaqueline. No Facebook. Inclusive, eu cuido da página do Facebook da Manafix.net. Achem lá, curtem a gente e tal. Netflix.mana, é isso? Netflix.mana. E também tem o Instagram e o Twitter do Manafix e a loja Manafix na Liga Magic, que também está aos cuidados do nosso amigo Jaqueline. João, me fale sobre a loja Manafix na Rua 7 de Setembro e também como entrar em contato com você, os ouvintes do podcast. Então, estamos aqui no centro de Nova Friburgo, né, estado do Rio de Janeiro. A loja fica na Rua 7 de Setembro, número 31, sobre a loja. Se você quer jogar um draft de Modern Master, esse é o lugar para vir. Aqui tem um bocado de booster de Modern Master, cheio de Tarmogoyf e Liliana, esperando para ser aberto. Ainda dá para encomendar box? A gente tem box para venda, a pré-venda já acabou. Para venda ainda tem. Muito bom. E você, Fadinha, para os ouvintes do Manafix, onde você pode ser encontrado? O pessoal pode me encontrar na minha página no Facebook, Leonardo de Castro Fadinha. Se quiser falar comigo, só mandar uma mensagem lá que eu respondo. Beleza. Vocês também me encontram no Twitter, @o_Tomás. E nós esperamos todos na próxima semana com mais um episódio do Manafix. Um abraço. Valeu. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Prazer estar aqui. Até a próxima.